sou eu. Na escuridão da lua nova, só restou uma semente que espera tenho eu. Dessa viagem ninguém volta, dessa ausência nada brota. Que esperança tenho eu? Tenho teu corpo e minha dor para plantar na noite escura. O teu corpo sem desejo, o teu corpo sem calor, o teu corpo sem o meu, o teu corpo que o meu corpo semeou. E é somente uma semente que o tempo adormeceu. Dorme, meu amor, dorme no meu colo até o novo amanhecer. Mora em mim a dor do mundo e ninguém te ama como eu. Na escuridão da lua nova, eu plantei minha semente. É o amor que tenho eu. Dessa semente tudo brota, dessa dor tudo retorna. Esperança te dou eu. Tenho meu corpo e nada mais para plantar na noite escura. O meu corpo com desejo, o meu corpo com calor, o meu corpo sempre teu, o meu corpo que o teu corpo semeou. A dor de um sonho adormecido que no tempo renasceu. Acorda em mim, meu que no tempo renasceu.